Eu quero compartilhar com você, querido, nossa atitude não determina só essa revelação de Deus, determina os resultados que acompanham a revelação. Abre sua Bíblia comigo aí, em Provérbios, no capítulo 11. Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Provérbios 11, 24. Vira para o irmão ao seu lado, fala para ele, papai vai te pegar de jeito. Os irmãos aí em contagem, pode fazer a mesma declaração profética. Provérbios 11, 24. O texto diz assim: um dá liberalmente e se torna mais rico. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. A versão atualizada diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Agora, olha o versículo 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Querido, nós precisamos entender que o que atrai prosperidade, essa bênção de Deus sobre a nossa vida, é uma atitude interior de generosidade. A alma próspera, o coração, né, a alma generosa, o coração tomado dessa atitude correta, ele vai ver nas suas circunstâncias a prosperidade. Eu creio que prosperidade, querido, começa na alma. Prosperidade começa do lado de dentro. Aliás, prosperidade externa sem prosperidade interna sempre vai terminar em tragédia. Eu acho que é por isso que em 3 de João 2 ele diz assim: amado, eu desejo que sejas próspero e tenha saúde, assim como, tanto quanto é próspera a sua alma. Em outras palavras, João está dizendo: o nível de prosperidade que eu desejo é o mesmo que você tem na sua alma. Se você tem uma alma pouco próspera, querido, espero que você não prospere muito. Se tem uma prosperidade de alma assim, meia boca, que não é aquela Brastemp, né? João está dizendo: desejo isso. Mas está dizendo a Gaio, que é um camarada muito próspero, hospitaleiro: eu desejo que você prospere muito, assim como é próspera a sua alma. Porque é aqui no coração, querido, que começa o que Deus pode construir quando falamos de prosperidade bíblica. Porque uma pessoa que prospera materialmente, querido, sem prosperidade de alma, ela vira uma represa, ela quer segurar tudo para si. Eu não creio que a visão bíblica de prosperidade, querido, é alguém segurar tudo para si. Eu creio que Deus quer que eu e você nos tornemos como um leito de um rio. Água entra, água sai, não para de entrar, não para de sair. Amém? E nós nos tornamos canais através dos quais Deus pode, né, se manifestar. Eu olho para esse texto, querido, e eu entendo que a Bíblia não está falando só sobre o dar. Provérbios 11 aqui diz assim: a quem dá liberalmente, se lhe acrescenta mais e mais. É um dar com liberalidade, é um dar com generosidade, é um dar com um coração cheio de prazer. A Bíblia diz: para esse tipo de gente se lhe acrescenta mais e mais. Só que a Bíblia diz: um retém mais do que é justo, ele não tem a mesma disposição de repartir, de dar, e a Bíblia diz: e lhe será impura perda. A expressão retém mais do que é justo significa, querido, que eu e você não temos direito de segurar tudo, todo o recurso que chega às nossas mãos. Nós não temos o direito. Há uma medida justa do que você pode reter, e quem segura mais do que é justo vai entrar num lugar de perda. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, o texto que nós começamos lendo, e ele está no contexto daquilo que nós lemos, expressão de avareza ou generosidade, Deus ama o que dá com alegria. Um pouquinho mais à frente, Paulo diz assim, no versículo 10 ou 11, ele diz: porque Deus dá pão para alimento e semente ao que semeia. Parte dos recursos que chegam na minha vida é pão. Eu tenho direito de comer. O pão é meu alimento. Agora, a semente, querido, eu não tenho direito de comer. Semente é para ser plantada. Nem tudo que Deus traz para mim, querido, é meu. Nem todo recurso que Deus vai colocar nas minhas mãos é exclusivamente para mim ou para minha família. E nós precisamos entender, querido, o que esse coração de generosidade vai nos levar a fazer. E eu não estou falando, querido, só de dizimar e ofertar na casa de Deus. Nós precisamos enxergar muito mais do que essa estrutura física que o reino de Deus precisa. Algo que eu tenho falado muito, querido, é que pessoas são mais importantes que coisas. Você pode dizer amém? A Bíblia diz que as pessoas traziam, vendiam propriedades, traziam dinheiro aos pés dos apóstolos. Os apóstolos não saíam só construindo prédio. É lógico que eles tinham que financiar viagens, havia uma estrutura que demandava. Mas a Bíblia diz que eles também repartiam com as pessoas conforme a necessidade. Eu creio que nós, como igreja, querido, temos perdido a capacidade de enxergar outros. E as pessoas perto de nós, querido, são solos excelentes para se semear. Nós precisamos aprender, querido, a entrar num lugar onde a gente toque a vida das pessoas com a bênção que Deus traz na nossa vida. Você pode dizer amém? Amém. Outro dia alguém me perguntou, pastor, se eu creio nessa tal de prosperidade bíblica. Eu falei, na Bíblia que eu creio. Eu não creio na distorção que estão ensinando por aí. Por exemplo, eu acho que a gente tem que pregar mais é sobre contentamento. Porque tem gente que não tem fim, tem limite. O camarada quer mais e mais e mais e nunca está bom. Outro dia um irmão chegou para mim e falou, pastor, o senhor já está orando por uma casa na praia? Eu falei, eu não. Ele falou, por que não? Eu falei, eu uso a sua. Irmão, alguém tem que ter. Mas eu tenho casa à minha disposição em toda a costa brasileira. Eu não preciso ter uma casa na praia. Eu louvo a Deus, porque tem quem tenha para me emprestar. Mas sabe, querido, eu defini há muito tempo a medida de contentamento do meu coração. Vou te dizer o que faria se eu ganhasse hoje uma BMW zerinho, último, se ganhasse, porque compra eu não compro. Se ganhasse uma BMW zerinho, último tipo. Primeiro, ia dar um rolete na foto, mostrar para os amigos que ninguém é de ferro, né, Geraldo? Facebook e tal, ia dar uma admitida. No dia seguinte, depois de curtir aquilo, eu botava isso à venda, querido. Eu não sou contra e não estou pregando contra quem quer ter e pode ter, Deus abençoe. Mas, querido, eu não consigo olhar para um monte de pastor que eu conheço andando a pé e eu andando de BMW zero, último tipo. Então, no dia seguinte, eu venderia aquilo, saia comprando um monte de Uno Mille, Golzinho, mil, o que for, né? E daria um monte de carro para um monte de pastor. Para mim, esse é o conceito, querido, de prosperidade. Eu não posso pensar só em mim. A prosperidade bíblica ela tem a ver com a capacidade de você transbordar. Efésios 4:28, o que antes roubava, agora não roube mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo. Paulo diz, para que tenha o suficiente para si e para repartir com o necessitado. Querido, Deus não quer dar só o que você precisa. Deus tem que te dar mais do que você precisa para você abençoar os outros. Outro dia um irmão foi me ouvir pregar na igreja, anos atrás, no início do ministério, morava em Guarapuava ainda. E no fim do culto ele me procura, vim de outra cidade, ouvi falar de vocês, queria conhecer. Eu, inocentemente, estou achando que estou na frente de um fã, né, do meu ministério. E eu, todo sorridente, aí que você achou, tipo, nós te impressionamos. E falou, olha, pastor, eu depois de te ouvir pregar hoje, eu acho que dá para resumir o evangelho de vocês, quando diz de vocês, eu já falei bem bomba, né? Dá para resumir o evangelho de vocês em duas frases. Falei quais? Ele disse assim, me dá. Eu já não gostei, já parei de sorrir. Ele falou, a mensagem de vocês é muito mesquinha, é muito egoísta. Vocês querem tratar Deus só para receber. Eu tinha pregado uma mensagem de fé sobre como receber de Deus, né? Vocês querem tratar Deus só como uma fonte, a receber todos os mimos, caprichos de vocês. Eu já atravessei ele e falei, eu imagino que o irmão deve ter uma filosofia de vida cristã melhor do que a nossa. Ele diz, eu tenho. Eu falei, qual é? Ele falou, eu digo para Deus, se você me der só o suficiente para eu sobreviver, está mais do que bom, não preciso mais do que isso. Quando ele falou isso, eu falei, então a tua boca te condena. Eu falei, egoísta é você. Não, eu não quero as coisas. Eu falei, justamente por isso eu sou egoísta. Se você recebe só o que precisa para sobreviver, você nunca tem nada para dar para ninguém. Você não está pensando em mais ninguém além de você. Falei, você escondeu o seu egoísmo atrás de uma pseudo-humildade. Querido, eu acredito que Deus quer dar mais do que eu preciso. Mas não é para eu ficar represando tudo. É para que eu possa transbordar. Nós não podemos reter mais do que é justo. Querido, nós precisamos ter um coração. Paulo, quando recebe a bênção dos irmãos de Jerusalém para o ministério entre os gentios, eles dão uma única recomendação para ele. Eles não dizem, olha, só lembra de ser um homem de consagração, de oração, de jejum. Ele só diz assim, só não esqueça dos pobres. A única coisa que eles pedem para Paulo, onde quer que você entre, não se esqueça dos pobres. Porque sabe que ele diz, existe algo que Deus quer manifestar através de nós, da nossa atitude. É o amor dele, é o caráter dele, é a generosidade que ele tem. E nós precisamos entender que o lugar onde Deus quer nos levar, querido, tem muito mais a ver do que a contribuição que entra na igreja. Tem coisas que Deus vai nos levar a fazer por pessoas, e esse dinheiro nunca vai entrar no caixa, na contabilidade da igreja. Mas está movimentando, querido, o reino de Deus, com seus valores, né, em toda a sua estrutura bíblica. E nós precisamos entender que Deus quer nos levar a esse lugar. Você pode dizer amém? Tiago capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, nada tendes porque não pedis. No versículo 3 ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Usei esse argumento antes para dizer que não adianta fazer a coisa certa do jeito errado. Mas querido, o que é pedir mal? Tiago diz, Pedis, não recebeis, porque pedis mal. A definição dele, pedis mal: para esbanjardes em vossos próprios deleites. Uma pessoa que está buscando algo de Deus e ela quer aquilo só para ela, e ela não está mais enxergando mais ninguém à sua volta. A atitude dela está sendo egoísta, ela não tem o coração de compartilhar, não existe uma disposição de liberalidade, de generosidade. Querido, pensa num céu que se fecha sobre esse tipo de pessoa. Eu digo, vou te dar o que eu tenho para dar, por quê? Você vai repartir isso com quem? Agora, quando nós entramos nesse lugar de generosidade, porque sintonizamos com Deus, o coração de Deus e o propósito de Deus, eu quero te dizer que isso tem um poder extraordinário na nossa vida. Você pode dizer amém? Eu quero ler aquele texto que eu só citei, de 2 Coríntios 9. É o mesmo texto que nós começamos lendo. Antes disso, querido, só uma observação que não fiz em Provérbios 11:25. A Bíblia diz: alma generosa prosperará. E a Bíblia diz: quem dá a beber será dessedentado. Você matou a sede de alguém, alguém vai matar a sua. Isso é uma lei espiritual, que é a lei de dar e receber. Eu já volto a falar disso. 2 Coríntios, capítulo 9. Nós lemos do 5 ao 7 no início. Agora vamos ler a partir do versículo 8. 2 Coríntios 9:8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que tendo sempre, diga comigo, tendo sempre. Bom, essa é a vontade de Deus, que você tenha sempre. Em tudo, diga comigo, em tudo. Ele diz assim: ampla suficiência. Repete aí, ampla suficiência. Irmãos, a bênção de Deus não é determinada por riqueza, mas por suficiência. Tem muita gente com cara de rico, com aquele carrão, com aquela casona, com aquelas rouponas, mas o camarada tem hipotecado até a alma. Aquilo tudo pode... Eu, de vez em quando, gosto, quando eu vejo nos carrinhos mais antigos, aquele adesivo com muito orgulho: é velho, mas está pago. Sabe, querido, eu tenho conhecido pessoas que vivem ali com 1, 2 salários mínimos. Eles podem não ter uma mansão, mas têm a casa própria sem dívida, têm suprimento dentro de casa, os filhos estão conseguindo estudar, crescer e prosperar na vida. Suficiência, querido, é uma das dos melhores termômetros para a gente conseguir avaliar se a mão de Deus está sobre a vida de alguém. Não é riqueza. Porque tem pessoa, querido, pode receber muito recurso e decidir não ficar com ele. Teve uma época da minha vida, querido, que eu vivia com em torno de 20% do que ganhava. Entregava 80% para o reino. Um dia eu deixei isso escapar em algum lugar, fiz um comentário. Meu irmão chegou: misericórdia, pastor, você merecia ficar com mais. Eu falei: você não sabe o tamanho do bolo? Falei: talvez nesse momento meu 20% seja maior do que seu 90%. Aí só engoliu seco, deixa para lá, né? Mas a questão, querido, não é nem o tamanho do bolo. A gente precisa entender o que é essa questão de suficiência. Quando você está andando num lugar onde não te falta algo, a bênção de Deus está ali. E algumas vezes as pessoas me dizem: pastor, você é doido demais. Irmão, eu decidi, isso é uma decisão minha, ninguém tem que fazer o que eu faço. Eu não ganho um tostão com os meus livros. Eu já vendi mais de 250 mil livros. Um dia desse, o irmão falou: pastor, R$3, se eu segurasse cada um, já dava uma boa casa própria, uns carrão na garagem. Falei para ele: o diabo me fez a mesma conta outro dia. É lógico que eu brinquei, querido, o trabalhador é digno do seu salário. Mas eu tomei uma decisão um dia de dizer: Deus, eu quero viver loucamente. Minha esposa disse que eu sou um ofertante compulsivo. Eu disse: se alguém souber onde são as reuniões do OAA, Ofertantes Anônimos, me encaminhar, fazer os 12 passos para ver se ajuda. Né? Mas eu acredito, querido, que nós precisamos entrar num lugar de entender. Olha o que o texto diz aqui. Vamos pular ampla suficiência. Superabundez em toda boa obra, como está escrito. Né? O que eu queria testemunhar, querido, é quanto mais eu abro mão dos recursos, decido não ficar com eles, mas eu vejo o que Deus pode fazer. A suficiência não depende da sua capacidade de adquirir algo ou de segurar o que chegou na sua mão. Essa era a ideia que eu acabei não fechando. Superabundez em toda boa obra. Por que que Deus quer que você tenha sempre em tudo ampla suficiência? Deus não está olhando só você. Deus quer que você transborde. O texto diz: superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então ele diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo. Para que Deus quer enriquecer um crente, querido? Olha o que o texto diz: para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Querido, o único propósito, olha o versículo 13: visto como na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Então, o texto, querido, é muito claro, evidente. Paulo escreve a Timóteo e diz: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Ele diz assim: que não ponha a sua esperança na instabilidade das riquezas, porque o cara hoje pode estar rico, amanhã pode não estar. Ele diz que sejam ricos de boas obras. Nós precisamos entender, querido, por que Deus confiou recurso a alguém. Que possam repartir, juntar tesouros para a vida eterna. Deus quer nos usar, querido, como canais e como instrumentos de provisão. A pobreza da mensagem de prosperidade se prega hoje em dia é que os pregadores estão tentando ensinar as pessoas a serem abençoadas. Nós precisamos ensinar as pessoas a serem abençoadores. Isso vai muito além de ser abençoado. Deus disse para Abraão: eu te abençoarei, nós vamos ser abençoados. Mas o Senhor diz: eu farei de ti uma bênção. Deus não quer só prover a minha vida. E eu não quero só ser provido, querido. Eu quero ser transformado num provedor, porque eu quero transbordar essa provisão de Deus na vida de outros. Você pode dizer amém? Então eu entendo, querido, que Deus quer nos levar a um lugar onde de fato a gente se torne não uma represa, mas o leito de um rio. Debaixo dessa consciência, querido, nós começamos a fazer algo lá em Curitiba. Aprendi isso com um amigo, pastor amigo nosso, que nos ministrou muito nessa área também. E ele disse: fazia isso na igreja dele. Eu gostei e comecei a fazer isso. Uma ou duas vezes por ano, nós temos na nossa igreja um culto que nós chamamos o culto do dar. Todo mundo se prepara para o culto. E a ideia é que todo mundo leve alguma coisa para aquele culto, para dar para alguém, para abençoar alguém. A gente diz: gente, não é culto receber. Tem uns que já começam a fazer os planos: o que será que eu vou ganhar? Quem será que vai? Eu digo: ei, não é culto receber. Se não receber nada, não tem problema. O propósito é que você abençoe, é o culto dar. Você que tem que doar algo. E sabe que ele deu uma festa, aquele negócio, desde a primeira vez. A gente tem visto cada coisa louca, que você não faz ideia. Eu acho que uma hora dessa valia a pena escrever um livro só dos testemunhos. Um irmão estava lá no primeiro culto dark que nós fizemos, e começou a dar um negócio no coração dele, e ele começou a ficar com vontade de entregar a televisão que ele tinha. Mas ele só tinha uma TV em casa, não tinha mais de um. Aquela televisão nos tempos gloriosos já tinha sido assim uma grande conquista dele, que era aquela de 29 polegadas, da época do tubo ainda. De repente a esposa vem para ele e diz: meu amor, não sei se é coisa da minha cabeça, se é de Deus, se eu estou ficando louco, mas Deus colocou no meu coração que a gente tem que dar nossa televisão. Ele falou: no meu também. Ela falou: no meu coração eu tenho até um destino, para quem que nós temos que fazer isso? Ele falou: eu também. E quando eles conferiram, era o mesmo casal que estava no coração dos dois, casal que estava casando, iria casar nos próximos semanas, alguma coisa assim. E eles acabaram descobrindo, quando foram dar, que eles não tinham televisão, iam casar sem televisão. E eles se confortaram com aquilo, pensando: pelo menos nós tivemos televisão um tempo, eles já começam. Mas foram lá e ofertaram aquilo no culto do dar. Um tempo depois, querido, não sei se foi uns 3, 4 meses, eles estão no supermercado fazendo uma compra, num momento difícil. Você imagina, quem deu a televisão não consegue repor, não está assim com o recurso sobrando, que hoje já tem uma coisa mais acessível. De repente a esposa, na hora que eles vão passando as coisas no caixa, tudo contadinho, ela vem e coloca um pacote de M&M, daqueles confetes de chocolate. Ele olhou e disse: mulher, pode tirar isso. Irmão, quando não cabe um pacote de M&M a mais na conta do mês, você imagina como está. Ela falou: isso não cabe. Ela falou: você pode não acreditar, mas Deus colocou no meu coração que a gente tinha que comprar isso. Ele olhou para ela: vai botar Deus na história. Ela diz: enquanto eu vinha carregando isso, perguntando para Deus por quê, né, eu entendi de Deus que não é por causa das crianças ter o confete. Eles têm duas filhas. Ela diz: eu olhei essa promoção e algo me dizia: entre nessa promoção agora. Ela disse: você tem que mandar um torpedo aqui dessa promoção. Eu falei: mulher, não temos dinheiro nem para o torpedo. Ela diz: me ouça. A mesma convicção que eu tinha da gente da televisão, me veio que eu tenho que fazer isso. Ele diz, não custa arriscar. Mandou um negócio. Naquele mês ligam para ele, DMM, ele ainda achou que era trote. Fez a mulher ligar as 3 vezes, ele ligar de volta, conferir. Ele disse, o senhor foi sorteado numa promoção nossa. Ganhou uma televisão de plasma de 50 polegadas. Um surround para a sala, um gravador de DVD, veio junto um notebook. Irmão, foi um negócio. Quando outro irmão ouviu essa história dele, no próximo culto do Dai, ele deu a sala inteira. Ele falou, pastor, não quero colher só móvel. Ele falou, quero é trocar de casa. Irmão, ele deu sofá, deu estante, deu tudo. Alguns meses depois, aquele irmão experimentou um milagre, trocou de casa. A gente ficou ouvindo as coisas. O primeiro culto da meu filho falou, pai, eu dei um brinquedo, ganhei 10. Aí lembrei que o senhor falou que não era culto, eu recebi os 10. Né? E a gente tem feito isso, que ele tem sido uma festa. Às vezes, querido, acontecem umas coisas interessantes. Na primeira experiência que nós tivemos com isso, um irmão me procura chorando. Quando vem chorando, eu gosto. Eu penso, se está chorando, está doendo. Deve ficar a coisa é boa. Ele vem chorando. Mas ele chorava assim, quase convulsivamente. Né? Que foi que Deus mandou te dizer. Eu disse, calma, calma, respira. E eu ali, daqui a pouco ele. É que Deus mandou eu te dar meu Nike Shox. Chorava. Falei, por que você está chorando tanto? Isso está colado no pé, vai. Eu acabei de trazer dos Estados Unidos, nem tem aqui. Chorava. Aí eu falei, Deus mandou, você tem certeza que Deus mandou assim? Tira logo isso do pé, me entrega. Quando ele tirou, eu falei, que número você é calço? Ele falou, 39,40. Eu falei, tem alguma coisa errada? Eu falei, eu calço 41,42. Esse negócio não me serve. Mas Deus mandou te dar. Eu falei, irmão, você acha que eu vou cortar a ponta do Nike e ficar com os dedos de fora? Não faz isso. O problema é seu. Saiu chorando. Eu fiquei olhando aqui e falei, Deus, pelo menos fosse meu número. Na hora o Espírito Santo falou comigo, isso aí não é seu. Mas então ele não ouviu direito. Não, eu mandei ele te dar. E agora eu quero que você abençoe outro. Irmão, tem coisa que Deus faz dar uma volta antes de chegar em que Ele quer. Ele quer que a gente se envolva nessas coisas. Eu falei, Deus, de quem é esse tênis? Irmão, assim como quando eu estou num culto de cura e milagre, Deus me dá a palavra de conhecimento sobre quem vai ser curado. Eu olhei de repente para um irmão, é como se tivesse um monte de seta em cima da cabeça. Eu olhei, eu sabia, mandei alguém chamar, chamo fulano, veio. Quando chegou, eu falei, que número você é calça? Eu falei, 39,40. Falei, é seu. No dia seguinte, a mulher dele me ligou e falou, pastor, esse marmanjo, homem casado, dormiu de tênis. Eu vou, pensa num sonho antigo, num tênis que sempre quis ter, a gente nunca pôde. Né? É divertido, querido, o que a gente experimenta, mas principalmente o que Deus tem feito. Sabe, querido, eu creio que nós precisamos entender esse lugar de não só dizer para Deus, por meio do que nós fazemos, o como Ele vem em primeiro lugar, mas o como nós queremos ser parecidos com Ele. De vez em quando tem gente que diz, eu nunca ganho nada de ninguém. Eu digo, você dá alguma coisa para alguém? Porque, querida, a Bíblia diz, quem dá a beber, quem dessedentar, vão matar a sede dele. Há uma lei espiritual, querido. Paulo escreve aos Filipenses, e ele diz, ninguém se associou comigo no início do Evangelho, no tocante a dar e receber, senão vocês. Aí quando ele fala para os filipenses, o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus as vossas necessidades, tem crente que acha que ele ficar só o dia inteiro confessando aquele versículo vai acontecer para ele. Porque a gente precisa mais do que confessar a palavra. Paulo declarou aquilo sobre os irmãos macedônios, lá de Filipenses, os filipenses, porque eles tinham sido um instrumento para plantar provisão na vida dele. Então ele libera a palavra, o meu Deus vai suprir vocês. Por quê? Vocês plantaram provisão na minha vida. Quem planta provisão, querido, colhe provisão. Querido, eu não fico com um carro parado na estrada. Faz muitos anos que eu não sei o que é isso. Se der problema, querido, eu não peço nem ajuda. As pessoas vêm me oferecer ajuda lá onde eu estou. Eu falei isso um dia, tinha um irmão viajando comigo da igreja. Eu tinha falado isso no púlpito algumas semanas antes. E, de repente, o carro deu uma pane elétrica, encostou para acostamento, foi para o acostamento. Né? E ele falou para mim, agora eu quero ver. Tipo assim, o senhor falou, vamos ver. Eu falei, é bom que agora eu tenha uma testemunha a mais. Nós ficamos um tempo ali parado, não dava nem área para ligar o celular. Né? E quem conhece as estradas do Mato Grosso do Sul ali sabe que você fica em pontos assim, distante de tudo, é para onde eu estava indo. Depois de um tempo, muito carro passando, ninguém parava. né? E eu ali esperando, orando, está na sua mão. Daqui a pouco encosta uma caminhonete. Falei para o cara, falei, amigão. Ele perguntou, está precisando de ajuda? Falei, estou com uma pane elétrica. Se você puder me dar uma carona até a próxima cidade, porque eu preciso buscar um eletricista, eu agradeço. Né? Ele falou, vamos fazer mais do que isso? Ele falou, vou rebocar o seu carro até a oficina elétrica e vou deixar no lugar certo, dentro da cidade, que tem um cara honesto, de bom serviço e barateiro, e que era um crente, querido. Né? Aquele irmão do meu lado dizendo, não é possível, não é possível. Eu disse, claro que é possível, querido. Por que que eu declaro isso, querido? Eu não vejo ninguém na estrada que esteja ao meu alcance ajudar, que eu vou deixar de ajudar. Pode ser lugar e horário perigoso. Eu digo, Deus, vou plantar minha semente e eu vou colher. Sabe, querido, eu lembro de uma fase bem difícil. Você me dá mais 10 minutos? Sócio? Quem me dá mais 10 minutos? 10, 20, 30, 40, 50, 70. Não, rapidinho, eu preciso falar isso. A gente estava num momento assim bem difícil financeiramente, porque eu fui começar uma igreja na cidade de Irati, levei mais 6 famílias comigo. E eu era o responsável por suprir a turma toda. O desafio foi assim enorme. Então nós baixamos o padrão de vida, tudo que deu. E eu lembro de uma conversa com meus filhos, dizendo, olha, vocês vão passar um ano sem ficar ganhando brinquedo, e vocês vão ter que aprender a poupar. Nós vamos juntar num cofre todas as moedas que conseguir e tal. E nós juntamos, querido... Um pedaço do ano, 8 meses, não sei quanto, até o fim do ano, juntamos, até o cofre ficar cheio. E eu falei, ó, quando encher o cofre, nada de comprar esses brinquedinhos de R$ 1,99. Nós vamos numa loja, nós vamos comprar o que? Brinquedo bom, que cada um de vocês quer. Mas 8 meses com uma criança é tempo, é muito tempo. No fim chegou o dia que não cabia mais moeda. Né? Em vez de eu abrir o cofre e contar primeiro, para depois saber o que podia fazer, eu já empolgado falei, o que vocês querem? E aí meu filho falou, pai, eu quero uma pista. Na época ele era bem novinho, eu quero uma pista de carrinho daqueles da Hot Wheels. Aí eu não sabia quanto custava, irmão. Aí eu falei, minha filha, e você? Eu quero uma coleção daquelas bonequinhas que eu chamei de da Polly, né? Ah, então tá bom. Irmãos, quando eu abri o cofre, contei, tinha R$ 80. Porque não era tudo moeda de um, era muita moeda pequena. Era um cofrão, não era um cofrinho, mas era muita moeda pequena. Quando eu cheguei na loja, a pista Hot Wheels custava 160, o dobro que tinha. A coleçãozinha da Polly que ela queria, o mesmo preço. Né? Isso significa, irmão, que eu tinha um quarto do que precisava. Mas no período que eu não tenho dinheiro nenhum para ficar colocando os brinquedos das crianças, era malemar a gente comer, 6 famílias, irmão, foi um desafio enorme. Eu olhei para meus filhos e falei, vocês vão ter que perdoar o papai. O papai fez uma burrada, devia ter contado, devia ter pensado. Expliquei, eles, claro, para a gente perdoar, mas aquela frustração na cara deles, aquilo quase me matava. Eu dizia, Deus, eu sei que a culpa não é sua. O idiota da história fui eu. Eu não posso culpar meus filhos, não posso culpar ninguém. Né? Mas eu preciso que o Senhor me ajude a sair. Se continuar do jeito que está, são mais 8 meses para comprar o brinquedo de um. Eu tenho que resolver esse negócio. E eu falei, o Senhor sabe o quanto eu fiz pelo seu reino, mas nessa hora eu preciso da sua ajuda. E eu comecei a orar e naqueles dias aconteceu, né, um milagre, entrou um recurso, supriu todas as famílias, eu lembro que sobrou R$ 50. Eu peguei os 50, escondi no lugar da minha carteira. Falei, já estou em 130, aleluia. Falei, nem eu vou, já vou esconder isso para não ficar nem mexendo. Aí saí fazer uma viagem com outro pastor. A gente estava falando das coisas do Senhor, orando, e de repente o Espírito Santo falou, pega os R$ 50. E oferta na vida desse pastor. Eu falei, não, Deus, não. Esse dinheiro é para comprar os brinquedos do meu Senhor, oferta na vida desse pastor. De repente eu pensei, falei, bom, vai ver o cara está sem comer, né? Está precisando botar comida na mesa, pagar alguma conta, eu estou, né, lutando por isso. E o Senhor diz, não, você vai dizer para ele que ele não pode comer o dinheiro, nem pagar a conta. Que ele vai pegar esse dinheiro e ele vai comprar brinquedo para o filho dele. Aí eu fiquei doido, irmãos. Falei, não, você tirar o brinquedo do meu filho para ele comer, eu entendo. Tirar o brinquedo do meu filho para dar para o filho dele, faça. Irmão, já aprendi que nós não vamos ganhar essa queda de braço. Mas eu não fiz com alegria. Deus sabe que eu não fiz com alegria. Eu fiz emburrado, eu fiz triste, com um sentimento de injustiça. Está aqui, irmão, tal. O pior é que 1 mês e pouco depois, eu fui na casa dele com a minha família. Nós fomos almoçar. E quando nós entramos, sentamos na mesa, os filhos dele vieram me agradecer na frente dos meus filhos. Pastor Luciano, muito obrigado pelo dinheiro que você mandou para o meu pai comprar brinquedo para a gente. O pior não foi só isso, irmão, foram as palavras proibidas. O menino falou assim: comprei a coleçãozinha de carrinho da Poli, mostrou da Hot Wheels, mostrou a maleta. A menina falou: juntei com o dinheiro que eu tinha, comprei esse carrinho da Poli. Eu falei: não fale Poli, Hot Wheels. Quando eles saíram, meus filhos já se me fulminando com os olhares. Para nós não tem, tá? Eu falei: calma, calma, muita calma essa hora. A hora que por fim nós tivemos um momento sozinho, eu falei: papai não mexeu nos 80 reais de vocês. Mas então, o senhor não tem dinheiro? Eu falei: não, tinha entrado mais 50, que eu ia guardar para vocês. E Deus mandou dar, tinha que obedecer a Deus. Meu filho falou: então a culpa é de Deus? Eu falei: não está ajudando esse negócio. Eu falei: não, filho, Deus é sabido. E a hora que eu falei isso, eu falei: Deus, me ajude a te defender agora. Porque eu não sei o que fazer em seu favor. Mas, querido, a hora que eu falei: Deus é sabido, e pensei nisso, mas me abriu uma coisa assim que eu não sei te explicar. Eu falei: filho, lembra quando você fez aquela experiência lá da escola, que você plantou feijãozinho no algodão, tal, tal, tal, sim. Ele diz: o que foi que nasceu? Foi uma vagem. Eu falei: não, filho, o que tinha dentro da vagem? Feijão. Quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta milho, colhe o quê? Ele falou: milho. Eu falei: quem planta trigo, colhe o quê? Trigo. De repente, o rostinho de Israel iluminou. Ele diz: pai, nós plantamos Poli Hot Wheels neles. Eu nem tinha pensado nisso. Falei: isso! Eu falei: quem planta Poli Hot Wheels, olha o que? Ele falou: Poli Hot Wheels. Eu falei: é isso. Ele: glória a Deus! Ele falou: isso, nós vamos ganhar o nosso brinquedo. Eu falei: agora te vira. Eu falei para Deus. Um mês e pouquinho depois desse fatídico almoço, eu fui pregar na cidade. Estava no intervalo de duas ministrações. O irmão chegou e falou: pastor, o senhor pode me emprestar a chave do seu carro? Eu falei: nós não somos tão íntimos assim, para você pegar meu... Ele falou: não, quero guardar uma coisa no porta-malas, o senhor pega depois, não quero te entregar aqui na frente dos outros. E a chave ele devolveu. Quando cheguei na casa, estava hospedado, abri o porta-malas, tinha uma sacola com dois pacotão embrulhado para presente. E a embalagem era dessas lojas de brinquedo de criança. Entrei com aquilo, minha família tinha me acompanhado, mas não estava nessa reunião da tarde. Passei por eles na sala, falei: reunião de família no quarto, todo mundo, vamos lá. Aí juntamos no quarto, falei: olha, me entregaram aqui dois presentes, não sei o que é, mas como o embrulho é de loja de criança, eu suspeito que pode ser para vocês, vamos ver primeiro. Eu já não queria prometer mais nada, né? Eu lembro que o Israel olhou e falou: claro que é nosso, pai, tem até o nosso nome, tolice, esse é seu, esse é meu. Quando ele abriu, querido, era exatamente a pista da Hot Wheels que ele queria. E quando minha filha abriu, era exatamente a coleção da Poli que ela queria. Os dois olharam: pai, do jeito que você ensinou a gente, né? Eu falei: é desse jeito, filho. Muito obrigado. Mas desde então, querido, meus filhos aprenderam algo. Eles têm mais testemunho para dar que muito adulto, querido, do que eles têm visto com essa coisa de plantar e colher.